Cássio CDs. Rapaziada aí do Príncipe Negro, galera chegando junto com a gente aí, pra somar sem dúvida alguma, com o Halloween do Paraclube. E agora é a vez da fera, chegando pra detonar pra galera. Ouro Negro! It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Vem aqui, tá solteiro, bota a mão pra cima. Fica a mãozinha pra cima. Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, quem é que vai até 5 da manhã dar o grito? Quem vai até 6 da manhã faz barulho? Fante o tribo! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, Tel. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Hey! Só se for agora! Sou ele, foi o quê? Everybody's going to the party, have a real good time. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Ô novinha, eu quero te ver contente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Novinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no Vai no bastidão, vai, vai no bastidão. Tem alguma mulher solteira hoje aqui no Paraclube? Tem? A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí dá um grito. Bora, Spatina! Quem é que tá de rock até 6 da manhã? Bota a mãozinha lá em cima. Bora, bora. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Minha produção deixa tudo no escurinho. Eu tô sabendo que aqui no Paraclube a maior torcida é do Paysandu. Quem é do Paysandu aí dá um grito! Faz o seguinte, joga a luz nessa galera que eu vou mostrar qual é a maior do norte, sem dúvida alguma. A torcida do Clube do Remo, bota a mão em cima aí. Torcida do Leão, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E aí, galera? Segura, segura, segura, segura, segura. Mas a maior torcida no norte do Brasil é do Paysandu. É ou não é? Quem é do Paysandu aí dá um grito! Então, Mori doido agora! Aumentar. E aí, DJ? Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida nessa porra. Vai. Que me fez sofrer. Canta aí para o clube. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tá lá, eu vou ficar. Agora. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tá. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Para DJ, tá tudo no paracuda. Ficou na fita. DJ Gargamel. DJ, não é legal. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Deixa tudo no escurinho que eu quero ver. Apaga a luz. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. O Mauro no escurinho. O Príncipe no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Quem gosta de fazer amor no escurinho aí dá um grito. No escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Caralho! Caralho! Acende a. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar agora, pai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? A parada é o seguinte, essa Yagi. Um paraclube totalmente lotado. Mas as meninas no camarote vão à loucura daquele jeito, Sayag. Bora botar as periquitas pra endoidar, vai! Vai! dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar, vai dar PT. Bicho, eu acho porrada essa parte aqui, ó. Olha o camarote como tá bonito aí, galera. Agora eu quero ver, doida, vai. Ela chegou na festa. No clima ostentação, é a tal da bandidona que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Só quem tem amigo corno aponta pra esse filho de uma égua aí, ó. Aponta pro corno, aponta pro corno. 5, 4, 3, 2, 1, agora. O neguinho tá em dia bravo. Foi lá pra casa, a geladeira pega, catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fique sabendo que você é malcriada. Para, já pode ficar pelada, não para. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. Bora, embraçando, bora, embraçando. Bora. A gente brigou, eu mandei ela embora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Vai! Quem tem uma amiga sapatão aí, dá um grito. Essa é a fera no Halloween. Quem tá presente? Ô, Sara Figueiredo, minha linda! Bora já! Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, com o bumbum, vai com o bumbum, vai. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Só quem tá apaixonado vai cantar bem alto. Confusão, querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Para clube! Querem nos afastar e tirar você de mim. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço. Joga a luz pra galera, Augusto! Chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Eu quero escutar vocês! Enlouqueci. Nem vê. Sua boca pra falar de mim. Esse no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim. Pra você é só começo e fim. É melhor ficar na sua pra eu não falar. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã. Só vocês cantando agora! Aqui. Segura nessa batida, Sayari! E desde já te agradeço com muito carinho aí toda a nossa equipe Crau aqui do meu lado esquerdo, a nossa equipe Tainada aqui do meu lado direito, meu parceiro Olhão do Comércio, hoje tá de aniversário. Olhão, parabéns pra você, tudo de bom, muita paz, saúde e felicidade. Esses são os votos aqui da empresa Ouro Negro, você que faz parte dessa trajetória, você é empresária desde Miranda, inclusive muita galera massa por aqui, né, Sayari? Abras espanholas, obor castelhano, vamos pra cima, arriba, muchachos, bora. São amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Vai no batidão, vai, vai no batidão. Isso é quem tá solteiro, isso é quem é sincero. Canta aí, canta aí, canta aí. Tá solteiro. Tô parando batidão, tô parando batidão. Não alivia, DJ Gil, vai pra cima, Mauro Sol. Bora! Acabou, acabou. Só a galera do Príncipe Negro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Joga pra cima, joga pra cima. Bora aí, Gielson. Ei, meu irmão! Essa distância me mata. Essa cachaça me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome? O nome dele é Rafael do Grill Mix. E tá junto comigo aqui, meu parceiro, meu empresário. Parceiro da empresa do Leandro. Alô, Rafael. Ele e o Renan ali do lado direito, tamo junto, bicho. Porque ele me adorou. Se foi, me deixou aqui. Todos os mal falados também tomaram. Abraço do Açaí aqui no Gargamin. Tamo junto. Olha o nosso exército do GDP no camarote. Bora, Gigão da Cruz, o garoto. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar. Quero agradecer a presença com muito carinho também, gente. Do meu grande amigo, meu parceiro. Meu brother Jaime tá aqui com a gente. Grande jogador do Clube do Remo aí. Agora tá representando o Tapajós aqui do lado direito. Ele, companhia do Alex e Juan. Vieram junto com a gente hoje aqui também. Alô, Jaime! Alô, Alex! São aqui do lado direito os homens das alegrias azulinas. Tá pra cima, meu garoto. Grande Alex e Juan. Meu parceiro Bruno Mestre Vixa, o cara de apito também tá na área. Ouro Negro, só pra ti, só pra te dizer. Olha o meu parceiro Murilo Tamex aqui com a gente. Olha a equipe Tamex lá no circuito, valeu. Eu sou Nós dos Furaolhos, a Helenzinha. Meu parceiro Tony do Saiba, alô Tati. Alô Jardel Alves, você. Alô Clay Furaolho. Hoje é aniversário do meu parceiro Renanzinho, dos Polêmicos. E ele aqui no camarote do meu lado direito. Aqui. Jéssica Cassino, a grande amiga Cacau, japonês do uísque. Ei, japa, meu amor. Sei. Vai no batidão e vai no batidão. Olha os meus compadres aqui comigo também. Meu parceiro Ginilson, a Denise, a Cauane. São os pais aí dele, dele. Alô, Bruce, pra você, meu garoto. Vale, vale, vale, vale, o anjo. Olha meu paizão, Rogino Silva, ali com a gente. Minha maninha, Glaucia Sayag, alô, Thiago. Não existe fronteira. Pra quê, pra quê? Pra me segurar. Engenheiro químico, Paulo Adão, Léo Boy. Alô, Jânio, ali o Tarzan. Não existe nada, somente Deus. Olha a minha gata, Sara, também. Direto de Fortaleza, bora, menina. Na cama, ou na lama. Meu parceiro, Poro Justinadinho. Um abraço pra você, Poro Renanzinho. Sobe da Nike. Os nossos caixa baixa por ali reunidos. Alô, Ramonzinho. Toda a minha GDS no camarote. Alô, meu parceiro Alain. A minha GDP também tá na área. Eu tô no quartel do exército. Maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Alô, Gilson Fura, garoto. Maluca por você. Ultra Trabir e XDK, isso daí rompe fruteiro. Eu sou maluco. Ele, o boneco da Marizinha ali com a gente. Agnisté, a Marcela Baju também, a Marluce Toledo. Maluca por você, acabei de crer. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentar. Alô, Mr. Catra, onde que tu tá, garoto? Mr. Catra, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha no mamal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Meu parceiro Paturinho, animal. Da Chinonese, aqui com a gente nas ancoragens. O Breno da GDP, a L, o Corre Furão. Olha o meu patrão, Gil Sassis do Camarote. Alô, Manu. Olha o Del do Isca ali também com a gente. Alô, Del. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Agora eu vou pra fera, fui, partiu. Agora eu vou pra fera, fui, partiu. Agora eu vou pra fera. Alô, Melly! DJ Lohan que tá com... Fui, partiu. Agora eu vou pra fera, fera. No meio do vídeo, o Mailuque tá vídeo. No meio do vídeo, no meio do vídeo. Joga a mãozinha em cima e bate na palma. Joga a mãozinha direita. Segura, segura lá em cima, vai. Joga a mãozinha esquerda. Segura lá em cima, segura lá em cima. Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. Vai na dancinha, no passinho, na dancinha. Vai no caqueado, vai no gigado. Treme a cabeça e o quadril. Put your fucking hands up! Deixa a cabecinha, o quadril e vai treinando. Treme chocolate, treme, treme chocolate, treme. Meu amigo DJ China, insuperável. Toda a galera do Alderson, galera do Barreiro, Karina Leal, a desgraçada esse coração. Olha a minha Larissa da Fera aqui do Lajinho, Larissinha. Um beijo pra você, minha linda também. Avançando pro Crau, Caio do Crau aqui com a gente. Toda a minha equipe Crau, não perde uma da Fera. Contente, o piro da gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau, pra sentar, pra sentar no pau, pra sentar. Hoje é aniversário da nossa amiga Barbie, não. Esposa do meu parceiro empresário Igor, do posto Rando ali no camarote. Não. Alô, Igor! Calma, né, te ver contente. Cabeção Promoções, o campeão de bilheteria, cabeção. Olha o poro dos talanzinhos também, Lajinho. Vamos que vamos. O que? Saltou, pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato. Meu parceiro Vitor Brau também tá na área. Um grande abraço pra você, Vitor Brau. Arreta tudo que o Brau tá na área. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Muito obrigado, a mulher. Então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Olha o nosso empresário Júnior do Comércio ali com a gente também. Mandela. Ele é a Rebequinha. Alô, Júnior! É o Mandela. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Filha produção, joga Júnior do Comércio no telão, só se for agora. Acontecer. Júnior do Comércio, diversas marcas! Sabe quem tá comigo também, bicho? Quem? O homem que comanda o prazer da galera no estado do Pará. Alô, meu parceiro Cássio dos Prazeres. Ele tá no camarote e veio com todo o balé dele hoje pra cá. Um abraço pra você, Cássio. Tamo junto, garoto. Um abraço do Açaiag. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Meu parceiro Bruninho dos Polêmicos. Um abraço pra você, Bruninho. Muito obrigado pela força, viu, Bruninho? Tamo junto, garoto. O Lourinho, Leandro, Júnior, Jéssica. Toda a minha família XDM no camarote. Por isso que me ama. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. E o nome dele é de? Eu sou foda. O nome dele é Breno. Por isso que... Olha o meu parceiro Torta ali com a gente. Ele, toda a galera, inclusive sua filha hoje está aniversariando, né, Torta? 19 aninhos. Tá toda a galera ali com a gente. Alô, Matsu. Olha a minha nave da Pedra. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Frequinho de GDP. Beijo não resume. Rodrigo do Bar, do Nino do Gavião. Mas sinto GDP. DJ Rony. Pra cá, vou me contradizer. O Jack Mid, a nossa GDP. Eu falei Grill Mix. Eu tô na Pedreira, Marquês de Val. Entre Marins e Barros e Mauriti, Rafael. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns. Parabéns. Os nossos potentes do Brega. Aqui na nossa retaguarda. Meu parceiro Mano Brau. Equipe da Inada. Olá, então sarra, então sarra. Meu parceiro Valério ali do Ciclope Mói, junto com a gente também. Galera de Benfica, então o Erickson, rei dos pallets, então a Danizinha, meu parceiro DJ Braz. Hashtag amor da sua vida. A Ruivinha vai subir. Sobe, Lourinha, vai. Tá, tucu, tá, tucu, tucu, tá, tá. E Braz. Chopitel, tá tudo liberado. Te liga nos camarotes, vamos dar um abraço na galera. Tu tá tão, tão linda que esse rabetão. Apaixonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão. Gostei da fantasia da Fernandinha. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão, no chão. Vai rabetão, tão. E aí, meu parceiro Leão, é teu aniversário, meu garoto. Tão, tão. Inclusive, hoje é aniversário de 12 anos também. De toda a minha GDP que tá ali com a gente, galera da barca, do meu parceiro Geleia. Vieram com a gente hoje, trouxeram bandeirão, confeccionaram copos, trouxeram bolo e vieram curtir o Mega Príncipe e o Mauro Sul e o Urulê. Alô, Geleia! Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão. Tão, tão, no chão, vai rabetão, tão. E a torcida do leão, do leão, do leão, do leão. O leão não, o leão está ferido, mas não está morto nessa. Peraí, peraí, vou parar essa parada aqui. Sabe por quê? Daqui a pouquinho vai chegar outra torcida. E eu não vou querer choro com a tua aí, viu? Aqui não tem frescura não. Quem manda na Pedreira é a torcida do Clube do Remo, meu irmão. E a torcida do leão bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Só quem é do Clube do Remo canta comigo agora sim, ó. Vai! Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Nosso lema é vibrar. Dentro do baianão. Alô, Jaime! Hoje, Alex Juan! Eu sou da rebossada, sou remo de coração. Quem é do Clube do Remo? Só quem é azulino de coração vem cantar comigo. Bem forte, pra ficar registrado aqui no Paraclube. E sai da frente! Beleza, beleza. A torcida do Clube do Remo representou aí, bacana. Vamos lá, Lúcio! Mas eu tenho certeza que essa torcida vai chegar com todo o gás, com toda a energia. A torcida do Paysandu dá o grito. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Torcida do Papão, torcida do Papão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. banda do Pai Sandu. Bora! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão. Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão. Pula, sai do chão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do Papão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do Papão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do Papão. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Hoje o Flamengo chegou na final da Sul-Americana. Pão, pão, pão, pão, pão. E o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Joga a mãozinha pra cima. Pão, pão. Joga a mãozinha pra cima. Pão, pão, pão, pão, pão, e doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida para comer! Meu parceiro Igor do Posto Rana! Um abraço pra você, Igor! Esse aí é fera até debaixo da... Bora pra cima, Sara Figueiredo, você vem de Fortaleza pra curtir a fera! Alô, DJ G! 1, 2, 3, vai agora! 1, 2, 3! Eu tô falando 3 e 2, 3 e 2! Das mulheres solteiras, o grito das mulheres independentes que não dependem de homem pra porra nenhuma. Eu quero ouvir. Eu falei Halloween, tio Sassis. Bora, garotinho. É Manu. DJ Wellington Franjinha na carroça tá com a gente. Alô, Wellington! Vamos lá! Joga a mão pra cima! Na Baixão, hoje no Silva também. Fala, galera do Bailão Chalet Point da galera. Alô, Joca Digital. Eu tô no setor dos fura-olhos da pedra. Alô, Chitara do Landriana. Bora, Clay. E aí, Clay? Cadê o Tony? Cadê o Tony? Cadê a Tati? Oh. Os humildes da pedreira também. Vocês sempre junto com a gente. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho, meus humildes. Olha quem tá aqui em cima do Gatãoza. Júlio do Comércio de Diversas Marcas. O homem do cabelinho bonito. Visual diferente. Deixa eu bater um papo com a Loki. Tem alguém feliz aí? Quem aqui tá feliz aí? Agora eu quero ver. Então vocês já sabem, né? Diz. Quem tá feliz? Joga a mão pra cima. Mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima, quero ver sair do chão, vai! Todo mundo, todo mundo! Toda a nossa família Rock Sem Freio! Um abraço, Bianca! Música da Bairro da Pedreira, quem for da Sacramento, também grita. Quem for do Barreiro, Vila da Barca, quem tiver o nome da sua equipe vai gritar bem alto. E quem der valor no Mauro Som, grita o nome do Mauro. Quem der valor no Príncipe Negro, grita o nome do Príncipe. Quem der valor do Ouro Negro, grita Ouro Negro, vai! Um, dois, três, vai! Da nossa família de Galanche, minha grande amiga Cacau, carreira solo. Bora, Jéssica Cartim! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a... Meu parceiro Billy GDK, o boneco da Marezinha, ele companhia da primeira dama, Agnes Fé. Um abraço pra você, boneco. Tá saindo a maquiagem, diga. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Bora, meu parceiro Raul, também a Laís do Ouro aqui com a gente. Carga Mina, vamos nos concentrar e mandar os abraços da galera, bicho. Essa galera que veio com a gente hoje nos deu valor. Vamos mandar abraço, tentar mandar abraço de todo mundo aí. Alô, meu parceiro Chocolate. Olhão, teu aniversário tá lindo, olhão. Os nossos furaões da pedreira, amor, meu parceiro Coy, Joca Digital por aqui também, Danizinha do Cra, toda a nossa Liga da Justiça, lá da Sacramento, é a nossa Liga da Sacramento, pode crer. É do setor, fala Thiago! Cuidado com a Jéssica, vamos. Rio da Sacramento, Paulinha, Alana, as nossas perversas, fala Leandrinho, Bola Simão. Está contigo na minha cama, junto coladinho. Me beija a noite inteira. Olha meu parceiro Bruninho ali com a gente, Galáctico, também no circuito. Enino Showman, toda a galera. Alô, Gleide, beijão pra você, minha linda. Vou te falar. Maiara Remusa, gostosa. Para essas Krausetes também, beijão. Magnífica Cacau, a Larissa, a Ilsa, a Sabrina Araújo. Junto com o Caio e o Pão do Crack. E o camarote do meu lado esquerdo, a Sayag tá bonito. Todo o nosso exército do GDP. Muito obrigado pelo carinho aí, meu parceiro Digão, Fábio Fop, Gilson Fura. Esse exército aí que a gente abraça forte com carinho. Junto também aí com os nossos humildes da pedreira. O Bandeirão por ali representando. Valeu, Sorinho da pedreira, você, o Savinho. Toda a galera do meu lado esquerdo, valeu. Alô, Pof, alô, Biazinho, é vocês. E aí, Lohan, apaga esse negócio aí, pô. Esse bagulho tá me deixando maluco, caralho. Caralho, caralho, caralho, caralho. Esse baixo eu tô viajando. Vai, vai, vai. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido. Explode, paracluba! Sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando. E aí, minha GDS, tranquilo? Ela falou que ela é foda. Que é miau, é miau. Gente, vai tomar de... Bora pra cima, lá. Vai tomar de frente, vai tomar de costa. Vai tomar de frente, vai tomar de costa. Vai tomar. Vai passando o chique dos abusados, a minha dona Leila. Tá em Santinha, Zara. E aí, Maiquinho? Meu parceiro Del do Isco. Apaga esse negócio aí. Bora, Del! É nóis. Eu já liguei para o Jeff. CDs ao vivo da festa de hoje, da parte do Joãozinho e do Braz. Já circulando no Paraclube. Maiara Remão. Vai no show, Maiara, vai. Então vai ter ralação. Vai, Morena. Então vai ter ralação. Só ralação de xerecão. A menina sobe com o bundão. Xerecão no chão. Alô, meu parceiro Joaquim. Põe o Grill Mix aí no painel, Joaquim. O bundão, ela desce. Esse, sem dúvida alguma, é o melhor bar e restaurante do estado do Pará. Bota aí, Joaquim. Chão, chão, xerecão no chão. Xerecão no chão. Grande estabelecimento pro meu parceiro empresário, Rafael. Xerecão no chão. Do Grill Mix, tá junto com a gente. Um abraço pra você, Rafinha. Chão, chão. Obrigado pela presença, garoto. Mano, segunda-feira quem ficou doido foi nós. Foi nós. Bora, Rafael. Eu tô maluco, hein? E a grande amiga Renatinha do Tacacá da Vileta. Um abraço, Renatinha. Faz o sinalzinho da amizade, vai. Os solos do jeito do carro. Meu parceiro Vitor Brau ali com a chance também. Alô, cara de apito. Eu falo que eu passo. Eu paro as duas. Bruninho, Bruninho, mete ficha, mete, mete, Bruninho. Terminar eu pego. Eita, mano. Eu pego e quando terminar eu pego, pego. DJ Assayag. Terminar eu pego. Que sonho é esse, gradiente? Terminar eu pego. Meu parceiro Marquinhos Belém também. Meu parceiro Márcio. Vai. E a sua esposa Nani. Fica louco quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma. O vai, toma, sai gostosa. Vai, toma, toma. Eu toma, toma, sai gostosa, vai, toma. Eu toma, toma, toma, sai gostosa. Eu toma, toma, toma, sai gostosa. É Caio Silva. Alô, galera do Paracuda. Vidro fumê, rolando vários raps. Sono de um volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, eu sou marreto demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. Isso, minha produção, deixa tudo no escurinho. Hoje é o Halloween da cidade. Essa é a hora que a gente pede pra deixar tudo no escurinho. Sabe por quê, gente? Eu quero perguntar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quem ainda não beijou na boca aí, dá um grito bem alto que eu quero ouvir. Quem ainda não pegou nem gripe, bota a mão pra cima aí. Faz o seguinte, quem tiver com o celular aí, pega o celular, acende o flash do celular. Liga o flash do celular agora. E bota o celular pra cima. Fala o seguinte. Bota o celular pra cima. Que tá tudo no escurinho. Quem tiver com o celular. Eu vou até ligar o meu aqui também. Porque quem não ligar o flash do celular. Vai ficar 2 meses sem transar. Isso, filho. Bota o celular pra cima. Quem não botar o celular pra cima. Alô, galera do camarote. Bota o celular assim pra frente, isso, continua. Pra frente, celular, pra frente. Celular pra cima, só pra cima. Quem não botar o celular aceso pra cima vai ficar até ano que vem sem transar. Até ano que vem, assim, ó. E bota o celular pra cima pra entrar no clima, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Contatinho, contatinho, celular, celular, contatinho, contatinho, celular, vai! Várias danadinhas do contatinho do pai! Várias danadinhas do contatinho do pai! Várias danadinhas do contatinho do pai! Várias danadinhas do contatinho do pai! Eu faço amor, gostoso, isso que te satisfaz! Hoje é aniversário da Barbie, esposa do Igor! Fala, Igor! Do contatinho do pai! Olha assim, mistura a mão. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo. Meu parceiro Caio do Rock. Beijando. Fala, Caio! Com a garrafa de uísque, a Santinha. As patroas. Meu parceiro Baginho. Já acabou a apresentação. Ei, Baginho! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Já acabou a apresentação, a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, vai no chão. Abastece o fogo que é. Eu tô no Paraclube. Alô, gatinha, tá esmelo, também a Gabi Pressão. As coleguinhas do ouro. Oi. Pra quem sabe aqui, a Solange Almeida hoje tá em Belém. Mas ela mandou um recadinho dela aqui pro Paraclube. Te liga aí, ó. Diga, Sara. Dani Boy, chora nessa guitarra. Manda uma cachaça aí, Billy Jerecá. Bora, bora ver, bora ver. E a metaleira. Manda aí, Chico, manda aí. Manda aí, Parturi. E quer a mim? Faz aquela viradinha que ficou famosa, Bainho. Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de samba e de samba. Ei, meu amor! Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa, volta pela. As nossas Santinhas do Negro. Meu parceiro Rafinha do Royal Black. Os garotos do ouro. Relaxa que essa noite é sacrosada e pentada. Então senta. Então senta, senta e concentra. Grande está a presença, meu caminho, meu grande amigo, meu parceiro também. O empresário Gilson, lá do Gilson Lancho, aqui do lado direito. Esse daí tem um coração do tamanho do mundo. Alô, Gilson! O homem que comanda lá, Roberto Camelier, o melhor lanche de Belém. É lá com o meu parceiro Gilson, do Gilson Lanche. O homem que comanda o Gilson também, lá em Buja. Alô, Gilson! Oscar, vamos juntos! Os nossos amigos aí do Nova Dimensão, meu parceiro DJ Paul por ali, ele, o DJ Luiz, DJ Lúcio, meu amigo Mani Soba, ah, diga sábado. Inclusive, hoje, quinta-feira, tem a Sayag Gargaminha, o Bar Nova Dimensão detonando. Black CDs. Black CDs. É o Halloween do Nova Dimensão, né, bicho? Pombo, imagine essa dupla hoje, quinta-feira, lá no 9, hein? É Shoptel. O Teb e o Loge. Sexta-feira, o Halloween continua na fazenda com a fera. Sábado tem Ouro Negro em Outeiro. Domingo, a Baitetuba. Virar segunda-feira, tem Caribe Show. Corre. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, caralho. Everinha, Everinha. Everinha. Nosso amigo Gleidson, também Adriele, também junto com a gente. O Choca Digital, tamo junto. A Fera das Marcantes. Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira, ter um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de... Meu parceiro DJ Cris, do Mauro Som, o melhor do mundo. Amigo DJ China, insuperável. Um abraço, China! Júnior Miranda, mais uma coisa. O rei do espiriquitinho do arreio. Bora, Silvan! Se eu ligar pra ela. Já tô preparando teus parabéns, olhão! Alô, chocolate! Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem? Arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi por... O baixinho já assumiu a Marluce pro resto da vida. Falha porque eu te amo, eu nem sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu nem sei. E olha só, a Zayn tá com a gente. O nosso parceiro e amigo DJ Anderson Mello. É o nosso professor. Você fez em menos de um. Ei, DJ, o mestre tá na área. Tá saudade. Meu parceiro Poro, Renanzinho, Sonadinho, estou na área. Um abraço pra vocês, alô, Mili GDK. Larizinho! Tchá-tchá! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto. Essa não diga sabes. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando. Nosso amigo Champion também manda um abraço aí. Até que o Alexandre, eu vou. O cabeça da galera tá no circuito. Ficando louco só de imaginar. O ar-condicionado no 15, a gente suando. A TV no volume, mas... E a grande amiga poetisa, tá de aniversário. E ela veio comemorar em grande estilo. aqui no Ouro Negro, abaixo Montiza, vizinho do chão. E pararará. Deixa com o sentimento dessa galera. Deixa a música rolar, vamos lá. Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou. Não sei por que me ligou. Saudade chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei. De novo eu quebrei. Mais uma vez. Só quem tá apaixonado canta bem alto aí que eu quero ouvir agora. Mais uma vez. Vocês e uma só voz. De quê? No meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Aqui de cima já deu pra perceber muita gente se beijando. Que aí? Muita gente se abraçando. E agora? Os camarotes estão com amor à flor da pele, assim, ó. Eita, que arrepiou tudo agora. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. O que vai ser? Toda a nossa equipe, muita treta. Errizinho, Papito. Que não muda. A grande amiga Jana, Débora, todo mundo, valeu! Muda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? Inclusive o Lúcio Cedês. A culpa é sua. Ligou os microfones pra escutar a galera bem alto pra sair no nosso CD ao vivo. Eu quero escutar vocês. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Agora vocês. Só isso. Não fiz. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você? Existem músicas que mexem com o sentimento de cada pessoa. Música que marcaram, música que estão marcando. Agora tem uma música que eu tenho certeza que quando eu tocar ela vai mexer com o sentimento de todo mundo aqui, ó. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Só vocês, só vocês. Você. Sempre digo uma coisa: não vai ser fiel. Mulher foi feita pra ser amada e respeitada. Usa. Com muito amor e carinho. É. E o homem tem que bater gostoso, sabe por quê? As pessoas... Quem não dá assistência abre a mão pra concorrência. Não entendem. E o Zé do Coco tá só de olho. Yeah. Família tão bonita. Eu faço meu papel de homem. Se eu não comer, vem outro e come. Eu sei que não vou ter evitado. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar. preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. E essa Carol Fortuna dá valor. Amante, este é... nunca vai gastar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. DJ Sayag. DJ Sayag. O mais puro talento e carisma? Não tem como segurar.